paz esteja convosco. Eis que lhes dou a minha paz. A minha paz vos dou. Recebam a minha paz, o meu amor, a minha luz. Eis que é chegado o momento. Eis que é chegado a hora do meu agir e do meu mover na terra. Sejam um comigo, sendo um comigo, vós sois um com o meu Pai. Eis que é chegada a hora de se estabelecer neste planeta a fraternidade, a luz e o amor. Tenho enviado os meus nos milênios e milênios e milênios. Ainda venho enviando os meus. Não será permitido mais sacrifícios. Sacrifícios não mais serão realizados neste orbe planetário. Entendam, filhos, fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Fora da humildade não há salvação. Sejam humildes e puros de coração. Façam-se crianças inocentes e humildes para que possam herdar a terra, para que possam herdar o reino dos céus. O momento é de amor. Eis que eu venho para resgatar e para trazer muitas ovelhas para o meu aprisco. Eis que eu venho usando os meus como instrumento há muito, como agora, de uma forma mais clara, de uma forma mais aberta. Façam a reforma necessária para que, quando houver o desalojar do domicílio celular e tu te deparares com a realidade do mundo espiritual, estarás preparado para ti uma das moradas às quais eu prometi quando estive aqui. Elas estão construídas e preparadas para receberdes, mas faça jus, faça por merecer. Seja humilde, pregue o amor, sejam equilibrados, sejam serenos, sejam mansos, sejam puros de coração, sejam a paz. A eternidade é a tua vida é a eternidade. Tu és luz no universo, tu és amor, tu és Deus em ação, tu és um com o Pai, seja um comigo, vibre na minha frequência, na frequência do meu amor, da minha paz, da minha luz, e eu ali estarei contigo. Clame pelo meu Pai e por mim, e ali eu estarei presente, mesmo que tu não possas ver, ou mesmo que tu não possas sentir. Tenha fé, ali eu estou contigo. Tenha fé, acredite, tu és luz, tu és um com o Pai, tu és Deus em ação. Tu és a justiça, Tu és o amor, Tu és a prosperidade, Tu és a fraternidade, Tu és o perdão. Perdoe para que sejas perdoado e possa entrar no reino de Deus. Concilia-te com o teu inimigo agora. Ame-o, perdoe-o, peça perdão, ame a todos. Fujam de todo e qualquer sentimento ou emoção que leva ao ódio e à decadência e à morte do teu espírito. Pregue o amor e a paz. Procure o caminho reto e a porta estreita, poupando assim séculos ou milênios de sofrimento. Seja amor, seja paz. Eis que os meus estão ao redor deste orbe. Toda a confederação que foi chamada para estar ao redor deste orbe está presente. Dos meus anjos, seres de outros mundos, que são fraternidade e amor, eles estão contigo. Eu estou contigo. Meu Pai está contigo. Meu Filho está convosco. Que a paz, a luz e o amor seja com todos vós. Eis que vos deixo neste momento a minha paz vos dou. Eu vos deixo a minha luz, o meu amor, a minha bênção e a minha graça, que te basta.